Paulo, bom dia novamente, 961 do 10, para o sistema funcionamento. Sim, igual no máximo, coordena com a equipe de sono e informa por táxi. É, pode ir. Afirmativo, coordena com a equipe de sono e informa por táxi. Ele foi acionar para o voo 91. Olha, eu vou 961, 144 a bordo, 4 horas e 40 minutos. Eu tenho prazer para o carro. Via Pátio, Índia e Alfa, até ponto de espera quando na torre de 118.95, ajuste 1014, bom voo. Pátio, espera. 18.95, o voo 91. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, tá 3171, bom dia. Confirma o tráfego chamando? Tá 3171, informação hotel, motorista de autorização para Guarulhos. Pronto, copy. Pronto, é copy, 3171. Espera desautorizado, nível de voo 340, decola pista 10, curva direita, após a decolagem. Compra perfil da Eureda Motiva, intercepta Pesoluma 0, brilha Pesoluma 6. Aciona 5065, controle 119.8. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, curva à direita. Da Eoleda Motiva, Pesoluma 0, Bíblia, Pesoluma 6, 245065, controle 11980, controle 171. Correto, informação. Zero, bom dia, 371. Bom dia. Muito bom dia, é o voo 961, ingressando para o ponto de espera da pistola 0 pronta. Bom dia, Lama 961, nos outros se encontra calmo, pista 1, autorizado Lama decolar. Livre de alinhagem, decolar pistola 0, voo 961. Controle 1119.8, bom voo. Obrigado, bom dia, 198. Bom dia, 5328. Hotel Confere, está autorizado Campina Grande, nível de voo 190. Decola pistão no zero, com a primeira curva após a decolagem à esquerda. Perfil Pucajima após Aracaju. Golf 677 após Protec, conforme a roda do plano. Aciona 5064, controle 199.8. Manapuca, transição Aracaju, ok? Puca, transição Aracaju. Fala pronto. 2 Salvador, bom dia, Golden 865, passando o Índia Serra, baixa e travou. Pista livre, 865, bom dia, vento calmo, pouso autorizado no zero. Livre, pouso no zero, voo no 865. Trazendo 7-1 em coordenação com a equipe de solo, informa táxi. Autorizante, rampa táxi, trazendo 7-1. Bom dia, Tantra 3597, hotel confere, está autorizado para Brasília, nível de voo 360, decola pista 1-0, primeira curva direita, fazer decolagem, perfil agora Lefa, apeso 1-7, após prosseguir conforme a rota do plano. Aciona 5067, controle 1-1-9, decimal 8. 219, gol 865. Confirmando a saída arbor após posição elétrica. Arbor após elétrica. Fala pronto. Salvador, bom dia, bom no 865, livrou. Bom dia, no 865, ingresso Alfa, táxi lento, reportante do Juliette aguardando a liberação do gate. Alfa, reporte do Juliette, táxi lento, bom no 865. Confins autorizado, 340 ao nível, decola, pistão na zero. Primeira curva à direita, faz a decolagem. Da Hélio da Morte, vai saída, pêndulo 1 a 0, brigue pêndulo 1 a meio. Oceano 5066, controle 199, decimal 8, azul 4040. Pesolona 0, bridge e após a pesolona meio, ok? Azul 4040. Vai ter como pronto. Paulo está pedindo que se aciona pronto para o táxi, alinhada com 24 horas, desculpa, deu no 79. Táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera torre na noite, decimal 95, ajuste 1014, bom voo. Via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 95. Chega, Golf, Tango Mike. Solicitando autorização para o rebote, a posição remota para o Pátio 1, posição 11, coordenação com o de Pátio. Sim, foi meu término. Ok, obrigado. Gol 865 Gilherte, portão meia dúzia. Juliette, pro meia dúzia, gol 865. Pode esperar, dono 0 pronto. Tá com uma milha da Gol, além da quadra imediata sem parada? Tem um ativo, Tá 3171. Tem, autorizado, vento com 280 graus, com 2 nós, 3171. Vamos tráfego agora, passando externo. Mesmo decolagem, dono 0 pronto. Salvador, bom dia, voo no 093, Índia Serra, vai ser aprovado. Bom dia, quando é aproximação, o formalismo está livre e a reboice agora iniciando a rolagem. Voo no 093. 093. 12 para a Pushback, acionamento. 5328, está se recordando com a equipe de Sol e a Fama Táxi. Coitada para o táxi, 328. Caos com 2 nós. Ele me pôs no 0, voo no 096, baixar para lá. Sim. 3171, decolar 246, controle 1208, e ótimo voo. 208, obrigado, bom dia, bom domingo. Somente. Controle Salvador, muito bom dia, tá? 3171. O paciente deu o acionamento e vamos para iniciar o pushback. Solo, por gentileza, qual a saída do 1865 para Brasília? Solo 93, bem-vindo a Salvador, Solas 48, a livrar direita, 219, Solo. Direita, 219, 1093, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 1093. Bom dia, Gol na 093. Táxi autorizado via Alfa, reportante no Juliette. Alfa, reporta no Juliette, no 093. 35328, passando para o táxi. VOB 64, Gol 0400, operador do Recife. Táxi autorizado via Prate, via Alfa, ponto de espera Torre, 118.95, ajuste 1014. Bom voo, 5328. Pode aí, então, Alfa. Para o 5, obrigado pelo bom trabalho. Sete coordena com a equipe de sol assim que eu aterro liberar a retaguarda, está autorizado. Se tiver questionamento, informa para o táxi. Sol, Salvador, o Corpo Sango Mike, informando o termo do rebote. Muito obrigado. Mário, bom dia. Gol na 093, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, na 093. E mantém, trip 5328. Mantém. Ok, salto atente, 3597. 59. Gol 7-4. Alô, Salvador, bom dia, Gol no 7-5-9, Gol na 4. Bom dia, Gol no 7-5-9, táxi autorizado de Alfa, Juliette, portão 9. Consegue Alfa, Juliette, portão 9, Gol no 7-5-9. 5328, decolagem 51, controle 120, correção 119.8, controle, tem um voo. 119.8, 5328, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Apsa 6570. Avistado, Apsa 6570, bom dia, cheque trem. Passar travado. E aí, tem pista livre, ponto autorizado, 190, vento variável com 2-9. Variável com 2-9, pouso 90, 6570. Direita via Índia, ponto de espera torre na noite decimal 95, ajuste 1014. Vamos, vamos. Mantém 3527. pista 6570, bem-vindo a Salvador, solo 57 agora. Olha o lado direito, 219 solo. Deverão 219, né? Bom dia, pista 6570, táxi autorizado via Alfa Quilo para o Pátio 3. Quando lá, fique atento ao sinalizador. Alfa Quilo, Pátio 3517, decolado agora de Salvador aos 58, controle 119.8, morro. 1198, da 35 para 7, bom dia. Salvador, muito bom dia, está 3153, passando espera, baixar travado. Bom dia, autorizado pouso, 290 graus, 039. Desde pouso, pista 10, está 3153.